Tarde Cultura apresenta agora, do compositor espanhol Joaquín Turina, La Procesión del Rocío, Opus 9. Jesús López Cobos rege a Sinfônica de Cincinnati. Thank you. Ouvimos La Procesión del Rocío, Opus 9, de Joaquín Turina, com a Sinfônica de Cincinnati, sob a batuta de Jesús López Cobos. Compositor do mês, Camille Saint-Saëns, por João Marcos Coelho. Saint-Saëns escreveu seu segundo concerto para piano em 17 dias, em 1868. Ele o dedicou a Anton Rubinstein, pianista, compositor e maestro russo, que 6 anos antes, em 1862, fundara a primeira escola de música ocidental na Rússia, o Conservatório de São Petersburgo. Acontece que Rubinstein regeria um concerto em Paris e Saint-Saëns decidiu compor o concerto e ser o solista, regido pelo amigo russo. Na estreia, em 13 de maio de 1868, na Salle Pleyel, em Paris, apenas o segundo movimento, um allegro scherzando, foi ovacionado. Liszt estava presente na plateia e, ao final, foi cumprimentar o pianista-compositor, o que, de certa forma, compensou a frieza relativa do público. É o mais conhecido de seus concertos para piano. O andante sostenuto inicial tem características diferentes. Começa e termina com uma cadência do solista. O allegro scherzando tem a forma sonata e apresenta 2 temas contrastantes. O grande pianista francês Alfred Cortot, que gostava particularmente deste concerto, aponta no scherzo uma afinidade grande com o scherzo do Sonho de uma Noite de Verão, de Mendelssohn. Você ouve agora o andante sostenuto e o allegro scherzando do concerto número 2 de Saint-Saëns, com a pianista Bela Davidovich, acompanhada pela orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, regida por Neeme Järvi. Thank you. você ouviu o Andante Sostenuto e o Allegro Scherzando do concerto número 2 de Saint-Saëns, com a pianista russa Bela Davidovich, acompanhada pela orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, regida por Neeme Erve. Compositor do mês, Camille Saint-Saëns, por João Marcos Coelho. De Johannes Brahms, ouviremos agora o terceiro movimento andantino do quinteto em si menor para clarinete e cordas, opus 115. O solista Reginald Kerr é acompanhado pelo Fine Arts Quartet. Ouvimos de Brahms o terceiro movimento andantino do quinteto em si menor para clarinete e cordas, opus 115. Solista Reginald Kell e o Fine Arts Quartet. Mikhail Glinka, Noite de Verão em Madrid. Keith Clark rege a Sinfônica da Rádio Eslovaca. Noite de Verão em Madrid, de Mikhail Glinka, com a Sinfônica da Rádio Eslovaca, regida por Keith Clark. Radamés em Atali, ritmado, da Sonatina para violão e piano. Paulo Porto Alegre, violão, e Rosana Civile, piano. Thank you. Este foi o ritmado da Sonatina para violão e piano de Radamés Inátaly, com Paulo Porto Alegre violão e Rosana Tibile piano. Encerrando a audição de hoje do compositor russo Dmitri Shostakovich, Chapara 2. A Orquestra Real do Concertgebouw de Amsterdã é regida por Ricardo Chaí. Chapara 2, em uma versão de Dmitri Shostakovich, com a Orquestra Real do Concertgebouw de Amsterdã, regida por Ricardo Chaí, encerrando a audição de hoje. Tarde Cultura teve seleção musical e produção de Felipe Missali e operação de áudio de Pedro Luiz. 4:56. Cultura informa. A chuva que atingiu o sistema Cantareira nas últimas horas interrompeu uma sequência de quedas no nível dos reservatórios que vinha desde 27 de setembro. Nesta terça, o volume acumulado se manteve em 11,9%, o mesmo do dia anterior, segundo medição da Sabesp. A sequência de quedas foi de 38 dias. Apesar da forte chuva e da estabilização do nível, faz 202 dias que não há acréscimo no volume acumulado do sistema Cantareira. Uma nova denúncia feita pelo Ministério Público Federal aponta o envolvimento da facção que atua nos presídios paulistas com a máfia italiana. Os criminosos, segundo os procuradores, participaram de pelo menos 21 operações de exportação de cocaína nos últimos anos. De acordo com a Procuradoria, a facção era responsável pela compra da droga na Bolívia e o envio ao exterior. A quadrilha também era responsável pela logística dentro do Porto de Santos. A infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre chikungunya, representa risco para 117 municípios brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. A pasta informou nesta terça-feira que focos foram encontrados em 4 de cada 100 casas visitadas. Os dados foram divulgados durante o lançamento da Campanha Nacional de Prevenção às Doenças, que aconteceu em Brasília. Mais informações, você ouvinte da Cultura acompanha em uma hora. Cultura informou. Fim de tarde com o maestro Júlio Medalha. De segunda a sexta, sempre às 5 da tarde. Aqui na Cultura FM. Pergunte ao maestro. Com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte enviou uma mensagem dizendo que teve acesso ao CD O Piano Brasileiro de Carlos Gomes, do acervo Funarte, gravação do final de 1979 com o pianista e professor Fernando Lopes. Ele diz que ficou muito surpreso com a beleza dessas peças curtas. E também diz que adorou a sonata para quarteto de cordas que ouviu num outro CD gravado pelo Quarteto de Brasília. Ele então pergunta: há mais obras gravadas de Carlos Gomes para piano e também em trios, quartetos e quintetos? Caro ouvinte, Carlos Gomes foi um compositor ligado a vida toda em música vocal, tanto música sacra quanto ópera. Antes de ir para a Itália, compôs hinos cívicos para coro, duas cantatas, peças sacras vocais avulsas, duas óperas, muitas modinhas e canções de sabor popular e só algumas poucas peças orquestrais também avulsas e de pouca importância. Durante o tempo que viveu em Milão, dedicou-se totalmente à ópera. Quando voltou ao Brasil, já estava muito doente e faleceu poucos meses depois. A sonata para cordas a qual você se refere pode ser tocada por um quarteto ou por uma orquestra de cordas. É uma obra absolutamente deliciosa, muito bem feita, mas é uma exceção na produção do compositor. Ele não nos deixou outras obras semelhantes, nem quartetos, nem trios ou quintetos, o que é uma pena, pois certamente ele teria escrito peças de valor. As peças para piano também são poucas e todas estão gravadas nesse CD que você conta. Infelizmente, no campo da música instrumental, foi só isso o que Carlos Gomes nos deixou. É isso aí, um grande abraço e até a próxima vez. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo. No Clube do Filme, mais um clássico do cinema que você só vê na tela da Cultura. Não perca, Suave é a Noite. Quinta, 10 da noite. Cada show é uma prova. É quando eu mostro tudo que eu aprendi e como eu aproveitei as oportunidades no meu caminho. E para que tudo dê certo, se preparar é muito importante. Checar os instrumentos, passar o som, conhecer o palco. Você que vai fazer o Enem dias 8 e 9 de novembro tem que se preparar também. Conheça o local da prova com antecedência, não esqueça os documentos, seja pontual e lembre-se, a caneta tem que ser preta e transparente. O Brasil quer ver você mandando bem no Enem. Mais dicas em caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Rádio Cultura FM 103,3. Exclusivamente o melhor. Três horas, um minuto. Cultura informa. A produção de petróleo no Brasil atingiu o recorde de 2.358.000 barris por dia em setembro. Trata-se de uma alta de 12,6% frente ao mesmo mês em 2013. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a melhor marca anterior havia sido registrada no mês de agosto. A Rede Sustentabilidade, partido que a ex-senadora Marina Silva tentou criar para concorrer às eleições deste ano, antes de se filiar ao PSDB, traçou uma estratégia para completar o número de assinaturas necessárias para a criação do partido até janeiro ou fevereiro de 2015. A meta anunciada é conseguir 100 mil assinaturas até o final do ano. A ideia é apresentar a lista de apoiadores para a criação da legenda no mês de março do ano que vem ao Tribunal Superior Eleitoral. O prefeito de Iguala, José Luiz Abarca, e a esposa foram detidos nesta terça-feira pela Polícia Federal do México. Os dois são acusados de serem os mentores do desaparecimento de 43 estudantes e a morte de outros 6 no dia 26 de setembro. Investigações apontam que os desaparecidos foram entregues a uma facção mafiosa mexicana, a Guerreiros Unidos. Mais informações você acompanha em uma hora. Cultura informou. Todos os cantos, com Fortuna. Olá, querido ouvinte. No programa deste próximo sábado, sempre 1:30 PM, vamos ouvir alguns temas de Portugal. Muitos fados, muitas interpretações primorosas. Maira Andrade, Paulo Bragança, Carminho, Ana Moura e outras atrações. Até lá. Todos os cantos, sábados, 1:30 PM, aqui na Cultura FM. Nesta terça não tem impedimento e nem bola na trave. Nesta terça tem cartão verde. 10 da noite, ao vivo na TV Cultura. Em novembro, no compositor do mês, Camille Saint-Saëns. Nos programas Rádio Metrópolis e Tarde Cultura, performances ao vivo e que você ouve na Cultura FM com exclusividade. Em novembro, compositor do mês, Camille Saint-Saëns. Rádio Cultura FM, 103,3. Exclusivamente o melhor. Olá, ouvintes, este é o Tarde Cultura e começamos com o primeiro movimento, Allegro Maestoso, do Concerto para Violino e Orquestra em Si Menor, número 2, Opus 7, La Campanella, de Niccolò Paganini, com o solista Salvatore Accardo e a Orquestra Filarmônica de Londres, sob a batuta de Charles Dutoit. Thank you. Thank you. De Niccolò Paganini ouvimos o primeiro movimento Allegro Maestoso do Concerto para Violino e Orquestra em Si Menor, número 2, opus 7, La Campanella. O solista Salvatore Accardo foi acompanhado pela Filarmônica de Londres sob a regência de Charles Dutoit. Claude Debussy, dança sacra e profana. Lisa Velbaum, harpa e orquestra de Cleveland, sob regência de Pierre Boulez. Thank you. Danças Sacra e Profana de Claude Debussy, com Lisabelle Baum, harpa e orquestra de Cleveland, regida por Pierre Boulez. 3:31 em São Paulo, horário do nosso intervalo. O que há de novo? Lançamentos em CDs e o catálogo da música clássica, revisitado por João Marcos Coelho. Semelhanças e diferenças frente a frente. O que há de novo? Quarta às 10 da noite, com reapresentação sábado às 7 da noite. Aqui, na Cultura FM. Peças contemporâneas em diálogo com repertórios de épocas e culturas. Interlúdio. Hoje, 11 da noite, pela Cultura FM. João Carlos Martins. Todo sábado às 10 da manhã, o maestro fala sobre a influência da música clássica na música popular. João Carlos Martins. Todo sábado às 10 da manhã, com reapresentação na terça às 9 da noite, na Cultura FM. Laudate Domino. Música sacra pela Cultura FM. Programa com Amaral Vieira. Laudate Domino. Domingo às 9 da manhã, com reapresentação terça às 10 da noite. Rádio Cultura FM 103,3. Exclusivamente o melhor. Tarde Cultura apresenta agora de Franz Joseph Haydn o trio para piano, violino e violoncelo em sol maior, Cigano. A leitura é do Brahms Trio Weimar. Thank you. Este foi o trio para piano, violino e violoncelo em sol maior cigano de Haydn, na interpretação do Brahms Trio Weimar. CD da semana. O CD desta semana, intitulado Roaring Twenties, lançado pelo selo Challenge, faz um panorama dos anos 20 através do quinteto de madeiras holandês Kalefax. O álbum conta ainda com a participação especial da mezzo-soprano Cora Burggraf. No repertório deste CD estão compositores que definiram a linguagem musical da década de 20, como George Gershwin, Aaron Copland e Kurt Weill. Com 25 anos de carreira, o Kalefax já assinou arranjos de obras-primas do grande repertório erudito, como Arte da Fuga de Bach, ou os prelúdios originais para piano Opus 87 de Dmitri Shostakovich e ainda as serenatas de Mozart. Vamos ouvir agora o sopro do conjunto Kalefax para Sarabaya Janai, de Kurt Weill. Thank you. CD da semana. De Heitor Villa-Lobos, ouviremos agora Farrapos, das danças características africanas, com a Sinfônica da Rádio Eslovaca, sob a batuta de Roberto Duarte. Thank you. De Villa-Lobos ouvimos Farrapos, das danças características africanas, com a Sinfônica da Rádio Eslovaca, regida por Roberto Duarte. Cultura informa. O governador do Ceará, Cid Gomes, apresentou nesta terça à presidente Dilma Rousseff a proposta de criação de uma frente de esquerda ou até um novo partido de apoio ao governo. Segundo ele, o objetivo é garantir a governabilidade no segundo mandato. A ideia é reunir parlamentares de partidos de esquerda insatisfeitos com as próprias legendas e que desejam garantir o apoio a Dilma. O Natal deste ano deve ser mais gordo que o de 2013. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o valor médio gasto com cada presente deve saltar de R$ 86 no Natal passado para R$ 122 este ano, um aumento real superior a 30%. O levantamento mostra que 87% dos consumidores entrevistados pretendem comprar pelo menos um presente este ano. Apesar da alta estimada no valor das compras, 33% dos entrevistados disseram pretender gastar menos esse ano. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse nesta terça-feira que a eleição realizada por separatistas no leste da Ucrânia no fim de semana foi infeliz e contraproducente. Rebeldes pró-Rússia elegeram o próprio líder no domingo em uma votação considerada ilegal por Kiev e pelo Ocidente. A ação agravou ainda mais o impasse entre Ucrânia e Rússia sobre o futuro da ex-república soviética. Mais informações você acompanha em uma hora. Cultura informou.